peixinho marradinho desse pó, pra uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Triste o jaó, só me alegra quando pia lá pra aquele escapundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Com a terra roxa, com a seca larga pó, na machada do areião, que eu sinto prazer maior. É via rolinha no andar, no areião faz carapó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã, é o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Eu faço minhas caçadas bem antes de sair o sol, espingarda de cartucho, patrona de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forro bodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. Sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio panzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó. É o Nhambu, o Chitã e o Chororó.